Capítulo 21. O meu papel durante a crise de Watergate. Quando então o presidente Nixon pediu que eu celebrasse um culto de Natal na Casa Branca em 16 de dezembro de 1974, percebi a situação delicada que uma visita desse tipo criaria em pleno desenrolar do caso Watergate. Entretanto, também percebi a responsabilidade daquele culto e a oportunidade que eu teria de apresentar o Evangelho de Cristo a uma plateia ilustre num contexto natalino. Eu sempre dizia que iria a qualquer lugar para pregar o Evangelho, fosse ao Vaticano, ao Kremlin ou à Casa Branca, desde que não houvesse censura ao que eu tinha para dizer. Nunca precisei me submeter a um manuscrito à Casa Branca ou obter aprovação de ninguém. Nunca informei a nenhum presidente qual seria o teor da minha mensagem. Todos eles sabiam que o meu objetivo era pregar o Evangelho. Sou, antes de tudo, um servo de Jesus Cristo. O meu principal compromisso de lealdade não é com os Estados Unidos, mas com o Reino de Deus. Algumas pessoas criticaram esse envolvimento com o presidente Nixon, uma crítica ridícula. Na década de 50, esse tipo de pensamento era chamado de macartismo, culpado por associação. Essa foi a acusação dos fariseus contra Jesus, de que ele andava com publicanos e pecadores. Várias vezes declarei publicamente que não concordo com tudo o que qualquer dos governos fez. Com certeza, não concordei com tudo o que o presidente Johnson fez. E quando Johnson era presidente, estive na Casa Branca tantas vezes quanto estive durante a presidência de Nixon. Preguei mais vezes diante de Johnson do que diante de Nixon e tive conversas mais longas e mais frequentes com Johnson do que com Nixon. Já disse isso publicamente diversas vezes. Numa dessas ocasiões, acho que Nixon ficou irritado comigo, mas a raiva passou logo. Depois disso, procurei deixar bem claro, mas tenho certeza de que esse ponto foi obscurecido e disfarçado, que eu me dirigi à Casa Branca para pregar o Evangelho e que as minhas visitas não tinham absolutamente nada que ver com a situação política da época. Era mais óbvio que eu não concordava com tudo o que a administração Nixon fazia. Não tenho como justificar o Watergate. A invasão foi um ato criminoso e algumas circunstâncias e atos relacionados com o Watergate foram não apenas antiéticos, como também criminosos. Condeno e abomino tudo o que está relacionado àquele caso, pois ele causou uma grande ferida nos Estados Unidos. Respondendo aos meus críticos. Alguns evangélicos questionaram por que não fui à Casa Branca e censurei o presidente publicamente, como fez o profeta Natã. Permitam-me lembrar a todos que não sou um Natã. Davi era líder do povo de Deus, o que configurava uma situação totalmente diferente da que temos nos Estados Unidos hoje. Uma comparação melhor seria a Roma Antiga e o relacionamento de Paulo com César. Além disso, quando um pastor tem em sua congregação um prefeito ou um governador que esteja com problemas, ele não expõe esse homem em público diante da congregação, mas tenta animá-lo, ajudá-lo, orientá-lo. Talvez, em particular, ele o aconselhe sobre as implicações morais e espirituais da situação, mas não creio que, de modo geral, um pastor se aproveite de uma situação dessa, aponte o dedo para o homem e diga: você tem que agir de modo assim e assado. Se houvesse alguma coisa para dizer ao presidente, isso seria feito em particular. Quando se tem a confiança de um alto servidor público e ele nos faz confidências, se quebrarmos essa confiança, nunca mais teremos outra oportunidade, nem com ele, nem com ninguém mais. acha que sacerdotes, assim como psiquiatras, advogados e médicos, não devem sair por aí contando conversas particulares. Devemos ter um padrão ético tão alto quanto o dos médicos. De fato, muito mais alto que o deles. Algumas pessoas citaram o exemplo de Ambrósio de Milão, que repreendeu publicamente o imperador Teodósio quando este foi à igreja. Ambrósio recusou-se a permitir a entrada do imperador, enquanto este não fez uma confissão pública de erros que havia cometido. Mas essa analogia também não se aplica, embora eu admire Ambrósio por sua coragem. Ambrósio era uma figura tanto política quanto religiosa. Ele não era bispo como Ambrósio, e o presidente Nixon não estava sujeito à minha autoridade, como Teodósio estava a de Ambrósio. Eu não tinha autoridade eclesiástica sobre ele. Acho que um presidente chega à igreja na mesma condição que qualquer outra pessoa, ou como um pecador salvo pela graça de Deus, ou como um pecador que precisa da graça de Deus. Houve quem criticasse o meu envolvimento com o presidente Nixon, dizendo que a Casa Branca me usou para manipular pessoas que ficariam impressionadas de ver o presidente em oração ou ouvindo um sermão. Isso é tolice. O presidente Kennedy usou o cardeal Cushing? É claro que não. E se o presidente Nixon queria me usar, então por que deixou de me convidar para a Casa Branca, justamente no período em que mais precisaria de uma pessoa como eu? No ano em que a crise de Watergate estava mais aguda, ofereci-me por duas vezes para conversar com o presidente. Um de seus assessores me disse que uma das razões pelas quais ele não me receberia era que ele não queria prejudicar-me. Não sei se isso é verdade ou não, mas me lembro que em 1960, quando ele estava concorrendo à presidência, ocorreu um boato de que eu apoiaria sua candidatura. Ele me telefonou e pediu que eu não o fizesse, caso tivesse essa intenção. Ele disse: Billy, seu ministério é mais importante do que a minha eleição à presidência. Pregadores e presidentes. Muitos presidentes foram amigos íntimos de clérigos. Eu diria que o meu relacionamento com o Sr. Nixon não foi tão próximo quanto os de outros presidentes e religiosos ao longo da história, como, por exemplo, a amizade entre John Mott, conhecido como arquiteto do movimento ecumenista, e o presidente Woodrow Wilson. Wilson se aconselhava com Mott, não apenas sobre assuntos religiosos, mas também sobre questões políticas e diplomáticas. Não creio que as pessoas atribuam a Mott a responsabilidade pelas coisas boas ou ruins que aconteceram na administração Wilson. Também não acredito que as pessoas responsabilizem o cardeal Cushing pelo que ocorreu durante o governo de Kennedy. E ele certamente esteve muito mais vezes com os Kennedy do que eu com Nixon. O cardeal Cushing era o pastor da família Kennedy. Ele pode ter dado alguns conselhos políticos em particular. Conheço o cardeal Cushing muito bem e sei que ele não se furtaria a dar uma palavra sobre política aqui e ali. Em todos esses anos, eu disse coisas a vários presidentes que poderiam ser interpretadas como conselhos políticos. Hoje em dia, não estou mais tão disposto a emitir juízos políticos. Muitos políticos e a mídia em geral acharam que o presidente Nixon poderia ter resistido melhor àquela crise se admitisse que havia cometido um erro. Não revelarei aqui o que disse a ele em particular, mas descobri ao longo da vida que quando se comete um erro, é muito melhor admiti-lo. Eu mesmo tive que recorrer a alguns erros de julgamento, e os cristãos foram mais que generosos em entender as minhas falhas. Acho que eles teriam, pelo menos, tentado entender a posição que de qualquer presidente também. É melhor demonstrar humildade e é melhor dizer "eu errei" ou "peço perdão" quando cometemos um erro. A Bíblia diz: "Não darás falso testemunho." Êxodo 20, verso 16. Esse mandamento nunca foi revogado. E mentir é errado, não importa quem faça isso. Nixon, o homem. Devemos lembrar-nos de que Nixon, assim como qualquer outro presidente, era apenas um ser humano. Ele era limitado e nenhum presidente que eu tenha conhecido se considerava à altura do cargo, principalmente depois do primeiro ano de governo. Acho que não havia nenhuma equipe de jornalistas cobrindo a Casa Branca antes da administração McKinley. Mesmo naquela época, tudo se resumia a um único repórter. Tudo isso tende a levar o presidente a certo isolamento, para poder ficar sozinho, pensar um pouco, ler e passar um tempo com a família. Entretanto, preciso falar um pouco sobre o Nixon que conheci antes de se tornar presidente. Para mim, ele foi sempre uma pessoa gentil e generosa, com grande senso de humor. Foi sempre atencioso. Estive com Nixon em alguns momentos em que ele estava preocupado, mas nunca tive a impressão de que ele fosse frio ou indiferente. É claro que outras pessoas o conheciam melhor que eu e de alguma maneira diferente. Sempre admirei a vida íntima familiar de Nixon. Admirava o amor por sua mãe, sua mulher e suas filhas. Admirava sua tremenda paixão pelo pacifismo, algo que, na minha opinião, em parte se devia à sua origem cacre. Também admirava sua disciplina. Conheci poucos homens que tivessem uma vida tão disciplinada. Um dia, ele me disse que havia parado de jogar golfe porque tinha muitos livros para ler e muitas conversas interessantes para travar. Ele me disse: "Talvez eu nunca seja eleito presidente, mas continuarei me preparando para isso." Esse fato me fez recordar outro ponto interessante. Em 1967 e até o início de 68, Nixon não queria realmente concorrer à eleição presidencial. Ele quase decidiu não concorrer. Temia por algo como o que de fato acabou acontecendo. Acho que sua candidatura foi um pouco por ambição, mas principalmente por puro patriotismo. Ele realmente achava que podia dar sua contribuição, não só para o bem-estar dos Estados Unidos, mas para o mundo. Principalmente nas relações exteriores, ele parecia sentir que os meados da década de 70 seriam muito perigosos para os Estados Unidos e para o mundo. O que provocou o caso Watergate? Penso que o presidente Nixon e seus assessores tinham o que eu chamaria de enorme obsessão de mudar o país e o mundo. Um ano antes de concorrer à eleição, ele fez uma lista detalhada de tudo o que achava que precisava ser feito. Um dos itens era acabar com a Guerra Fria. Ele também queria equilibrar o orçamento. Outra meta para controlar a criminalidade, que crescia desenfreadamente naquela época. E outro item era encerrar a Guerra do Vietnã. Essa era sua principal preocupação e ele achava que podia acabar com aquela guerra mais depressa do que realmente conseguiu. Os assessores de Nixon achavam que sua reeleição era a coisa mais importante do mundo. Para eles, a paz mundial dependia disso. Acho que, em sua maioria, eles eram sinceros, mas começaram a racionalizar que o fim justificava os meios, mesmo que isso implicasse passar por cima da lei e da verdade. Eles tinham visto a lei ser quebrada por pessoas que defendiam outras causas. Tinham ouvido pessoas defender a desobediência civil. Achavam que estavam defendendo uma causa tão grande quanto a paz no Vietnã e os direitos civis. De fato, para eles, a paz no Vietnã só poderia ser obtida com a reeleição de Nixon. Muitos desses homens eram bem jovens. A equipe do presidente Nixon foi a mais jovem de toda a história da Casa Branca. Além do mais, penso que o presidente estava tão ocupado com a melhora das relações com a União Soviética e a China e dando tanta atenção a isso, que não se preocupou muito com a sua campanha de reeleição. Acho que ele estava tão certo de que seria reeleito que deixou isso a cargo de outras pessoas. Talvez essa atitude tenha sido, em parte, responsável pelo que aconteceu. A reação cristã diante do erro do governo. Se Deus é Deus, então o que ele diz que precisa ser absoluto, o ser humano precisa ter limites morais. Ele não pode criar uma moral particular para atender a situação. A Bíblia diz que com a mesma medida que julgarmos, seremos julgados. Portanto, não podemos ser hipócritas e tratar todo o mal que aconteceu com um sorriso farisaico. A Bíblia também ensina, não mintam uns aos outros. Colossenses 3, verso 9. Não podemos fazer vista grossa ao fato de que Walter Gate se tornou um símbolo de corrupção política. Mas precisamos conscientizar-nos de que existe uma crise mais urgente que qualquer outra enfrentada nos Estados Unidos. Uma crise de integridade, amor cristão e perdão. Em países nos quais existe uma relação estreita entre Estado e Igreja, as pessoas não culpam necessariamente a Igreja ou os líderes eclesiásticos por todas as decisões políticas. Nunca entendi direito por que, de certa forma, responsabilizaram-me por fatos que ocorreram durante os governos de Johnson, Nixon, Clinton ou os dois presidentes Bush. Eu apenas era amigos deles. Devemos tomar cuidado com essa história de culpar os outros por associação. Nunca fui considerado pastor do presidente Nixon. Ele tinha vários amigos no ministério cristão. Eu era mais um amigo da família que um pastor. Na verdade, conheci Nixon no início da década de 50, por intermédio de seus pais. Eles tinham assistido às minhas reuniões no sul da Califórnia. Quando um amigo está caído, você não vai lá e o chuta, você tenta ajudá-lo a se levantar. Precisamos lembrar-nos de que, sejam as autoridades boas ou más, certas ou erradas, o cristão tem um dever primordial: orar por elas. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. 1 Timóteo 2, versos 1 e 2.